está pronto para o táxi. POB de 70, autonomia 0340, alternando Natal. Cliente, 3192, aguarde para o táxi. Aguardando 3152. 3858 na escuta. Proceda, senhor. Mantenha a posição, por favor. Estou dando uma analisada aqui do vento. Ele está dando agora 210/10. É, vou mudar a pista para 28. O senhor vai preferir decolar a 10 ou quer já prosseguir táxi para 28? 28, então. Bem, então faça esse contorno na Índia e está autorizado a prosseguir o táxi até a 28 via Alfa. Ok, gente. 358 via Alfa. Então, vai fazer o contorno na Índia. É, faça o contorno aí, Índia, reingresse pátio, após Juliette, prossiga até o Pantera da 28. O seu perfil de saída permanece o mesmo, autorização, só vai mudar a curva após a decolagem, curva direita agora, o 3858. Ok, ciência, está 3858. 42, desse mantém nível de voo 080, inicialmente chegada bom. 080 na chegada bom. Teria nova saída para o teu 3152 ou só? O 152 vai sair com curva direita na saída Aron, transição Melim. Então Melim, sente, quando possível táxi. Ciente, autorizar, taxiar até o ponto de espera da 28. O ajuste no 0 no meio. Poderia confirmar só o POB, o 3152? Livre táxi 28 pela B70, 70. Obrigado. Approach. Go 157 approach. 157, go ahead. Now we in the 210 knots at 210 degrees at 20 knots. We will be vector 47 Yankee approach for runway 28. Okay, runway 28, Portugal 157. Now on the radar vector, turn the left heading 170. Left heading 170, Airport 157. 9642, controle. Prossiga. 2110 graus com 2110 graus com 20 nós agora será detonado para o final do procedimento Yankee para a pista 28. Inicialmente mantém o perfil da chegada bom que aguarde vetor. Chegada Yankee da 28 vai manter o perfil da bomba. Bomba 157, descending to maintain 2000, altimeter 1016, descending to maintain 2000, initially fly heading 140. Down 2000, Kinect 2016, heading 140, Airport 157. Meia 42, desse mantém nível 0620. Descendo para 0620. Tango, altímetro 10, 16, desce, mantenha 3000. Passa a desce, Tango, senhor? Afirmativo, desce, mantenha 3000, altímetro 10, 16. 3000, 10, 16, passa a desce, Tango. Controle sobre vetoração radar, curva esquerda, proa 140, mantenha nível de voo 060 ao atingir. Se falhar comunicações, voe para o VOR Salvador, limitado pela radial 100. Você vai manter o nível 060, curvando a esquerda na proa 140. Se falhar comunicações, para o VOR Salvador, limite radial 100. Mantenha nível de voo 060, Rio 9642. 060. Tuga 157, Serene maintain 2000, position 10 miles north. 9000, Tuga 157. Autorizar, ingresso decolagem 28, vento 200 graus, 12 nós, ajuste no 0 no 6. Livre ANA, decolando 0 no 6, tá 3, 8, 5, 8. 5, 0. Para o 0, 5, 0, 9, 6, 4, 2. Tango desça para 2000, altímetro 10 no meio, reporte visual. 2000, reportar visual, Oscar Gostão. Controle desse, mantenha nível de voo 040, Rio 9642. Para o 040, 9642. Iniciando o TAM 3258. Gente. O TAM 3152 está no ponto de espera da 28, pronto. Boa noite, Tom. Ciente, autorizado alinhar e manter na 28. Após a decolagem, manter a proa até 2000, após o perfil da Rommelin. Positivo, alinhar e manter. Após a decolagem, mantém a proa até 2000, perfil da Rommelin. Afirma. Zero, mantém 2000, putting limit localizer, reporte de velocidade. Mantém a proa até 2000, após perfil Momo Frote, devido a tráfego, se aproximando pelo setor norte, está cruzando agora 3000. Então mantém a proa até 2000, tá 3858. Afirmo, decolou 03, chama o controle, 1935, aliás. 1935, obrigado. Next Vector, Ubita, intercept the localize. Reducing input speed, reporte do ano, está. Tango, desça para o 1.700, por correção do 1.500 pés, descida visual. 1.500 visual, Wolfgang. E o 9.642, desça e mantenha 2.000, altímetro 1.0, 1.6. Para 2.000, com 1.016. Salvador, está 3.858, mantendo a proa. Só 03858, vigilância, submantenha nível 370. Tente mantenha pro Endel, tá 3858. Tuga 157, turn right heading 260.7, localize. Right heading 260, clear to step, localize, reporte Tuga 157. 3858, autorizado a partir de agora o procedimento Momo de subida. Tente. Baixa Golftango, chame torre 1-1-8-6-12. 2-8-6, boa noite, senhor. Golftango, desça para mil pés, ajuste no 0-6. Mantém espera setor norte, afastado 3 milhas, final da 17. Golftango. Tango, descendo para mil e irá efetuar 3-0 para esquerda ou direita? Passa pela direita. Ok, curva direita, Golftango. 9642, curva direita, pro 1-180, limite localizador. 180 à direita, o limite é o localizador. Portugal 157, é o reestabelecimento do localizer. Affirmative, Portugal 157. Roger, 3 miles to the altar, clear for less approach, contact Salvador Tower, frequency 118.6. Clear for less approach, contact Tower 118.6, Portugal 157, obrigado. Salvador Tower, boa noite, Portugal 157, clear for less. Da noite 8. Portugal 157, good evening, traffic inside, continue approach, and send Baranui 28, vacated. Altimeter is 1016. Continue approach on 2, decolando zona 6, chama o controle 1935, mantendo a pro até 2000. 1935, obrigado, mantendo pro até 2000, tá 3152. É Portugal 157, check land gear, clear to land on 828, wind is 200 degrees, 12 knots, wind, o altimeter is 1016. Initial 016, gears down and locked, clear to land on 828, é Portugal 157. Perfeitamente. 9642, inicie redução para aproximação e true check para pouso, próximo vetor para o localizador. Sente reduzindo, próximo vetor, localizador. Bom, no 604. 39, mantém escuta em 1862, é o número 2 para cópia. 1862, na sua escuta, vou no 604. Devido a... tô com outro traço em LS, já vai ser o terceiro para pouso em Salvador, ok? Ok, vai efetuar outro 360 aqui, pela direita. Afirmou o outro traço tá agora 6 milhas atrás do Portugal. O senhor já tá 4 milhas afastado? 4 milhas agora da 17. Gente, então agiliza o reporte final da 17, Golftango. Reporte final, Golftango. Controle, chame centro Recife agora, frequência 12685. 3685, muito obrigado, uma boa noite. Volta. O 642 interceptou o localizador? Afirmativo, no localizador. 3 milhas para o marcador externo, complete ILS, chame a torre 1-1-8-6-12. Completando ILS 18-6, obrigado. Salvador, boa noite, é o Rio 9642, ILS 28. 9642, gente, continua a aproximação, informarei pista livre, vento 220 graus com 8 nós, Rio 9642. Paciente aguardando pista livre, prosseguindo a aproximação. Final na Sética Prefixo, Golftango. Golftango, 17, tem pouso autorizado no 7, 220 com 10 nós, Golftango. Tango, livre pouso no 7. 3152 até pode voar direto Belim, senhor? Aguarde um minuto, por favor. Aguarde. 2157 Negrau, that's 19, I leave the first, the last, and text by Alpha Juliet, gate number 11, at Portugal 157. Copy, by the left, Alpha to gate 11, at Portugal 157. Obrigado, senhor. Direto Recife, tá 3152. Tango Solo aos 20, libere a direita, táxi companhia, boa noite, Golf Tango. Alpha. Portugal 157, can turn now ground control 129, please, 129. 129, repórter 157. Rio 9642, o vento é de 210 graus, uma dúzia nós, cheque o trem, pouso livre, cabeceira 28. Com trem embaixo travado, livre pouso, 9642. Vito, gate 11, repórter 157. O Portugal 157, poderia me dar uma informação, por favor? Sim. É, os voos estão vindo da Europa devido àquelas erupções que estavam tendo na Islândia. Como é que estão? Estão normalizados ou ainda está tendo alguns voos cancelados devido àquilo? Alguns cancelaram, sim. Aí, os voos hoje, nesses dias, estão sendo normal ou ainda está tendo cancelamento nesses dias de hoje e amanhã? Eu não sei exatamente quais os fuzis, mas alguns voos de Faro, sim, de Faro foram cancelados e alguns voos em Inglaterra também. Eu sei. A senhora sabe informar se ainda está tendo a erupção lá ou já parou? Ainda está tendo, eu acho. Tá ok, obrigado. Já agora nós gostaríamos de informar é que foi-nos dado vento de 220 com 20 nós, efetivamente a intensidade é 20 nós, mas a direção do vento desde 2500 pés até ao chão manteve-se entre 130 e 150. O vento estava de cauda para a pista 28. Isso na final, e no... porque a gente só tem indicação de vento de superfície, o nosso de superfície está dando isso, 200, 210 com 10. Na superfície o senhor ainda pegou vento de cauda ou só na aproximação final? Não, nós pegámos vento de cauda todo o caminho. Também no chão tínhamos vento de 150 com 20 nós. Obrigado pela informação, a gente vai fazer outra avaliação na pista. Guarulhos 34, guarde cópia. Tá, aguarda. no 604, cópia. Pronto, fala cópia, no 604. 604, autorizado para Fortaleza, nível de voo 390, cabeça Zulu 19, decola da pista 28. Descida saída Aron, transição frote. Frequência do controle 119.35 e transponder 5107. Voo 604. Autorizado Fortaleza no nível 390, pela aperta do 119, decolando 28. Não, Aron, frote, confirma a saída. Só pro voo no 604. Correto, Aron, transição frote. Atendo 1935 o controle de saída, 5107 nosso transponder, voo no 604. 604, está no portão 2, está autorizado para o chuveiro de acionamento, reporte táxi. Deve o acionamento, reportado a táxi, voo no 604. Linha 747, cópia. Chega. Para Guarulhos, autorizado nível de voo 340. A rota Peruísque 50. Decola da 28, compra o perfil da saída Gólia, vala após direto posição Eudes. Frequência do controle 119.35. Seu transponder 5106. Web 6747. Guarulhos 340, rota Peruísque 50. Decola da 28, Gólia, vala após Eudes. Controle 2935, transpondo 5106-6747. Correto, informe pronto para o posicionamento 6747. Informará 6747. Vai na proa da posição CARI. Proa de CARI, sua 3305. Salvador Azul 4006, gente, informação Alfa. Azul 4006, chegada CARI, desse mantenha nível de voo 060. Chegada CARI, descida para o nível 060, Azul 4006. Salvador, o 4006 ainda está restrito a 259, eu posso acelerar. Acelerando, do 4006. Rodou para o táxi voo no 604, com autonomia de 3 horas e 47 minutos, alterna Recife, 71 a bordo. Gente, tem táxi autorizado para o ponto de espera cabeceira 28. estou autorizado a ingressar agora. Sua direita, Índia Alfa, reporte no ponto de espera para fora da colagem, voo 604. Livre táxi para ponto de espera 28, ingressar à direita, Índia Alfa, reportará no ponto de espera, voo 604. Correto. Desce, mantenha 3000, altímetro 10 no meia. Para 3000 pés, 10 no meio, só 3305. Desce, mantenha nível de voo 050. Destino é nível 050, mas o 4006. Indicada? 250 nós, senhor. Reduza para 220 nós. A partir de agora, sob vetoração radar, curva A direita, proa 100. Se falhar comunicações, emite autorização radial 120 do VOR Salvador. Afirmativo, está sob vetoração, reduzindo a velocidade para 220 nós, proa 100, descendo para 3000 pés. O limite, no caso de falha de comunicações, o limite dessa autorização é radial 120 do VR Salvador, capitão.